excelência, incapaz de mensurar formas de violência. Não é requisito pro bonde que juriado guarda sua simpatia, nós tá. Não sai mais da capa da capricho. Não tem neurose não, é o bicho suburbano periférico, assombroso. Difícil de espremer, o groove é mais gostoso. Eu vago pelo brawl e sempre rola um som bacana. Tambores castigando toda a membrana. Aparência incomoda, sou desagradável. Desculpa o meu gosto por ser intragável. Supra cima, vitamina antipaz maceira. Desnutrido, não duvido, eu sou o fim da feira. Não sai mais na capa da capricho. Não tem neurose não, é o bicho. Distante não sai mais na capa da capricho. Não tem neurose não, é o bicho. Distante não sai mais na capa da capricho. Não tem neurose não, é o bicho.